Envelhecer Consciente, uma rubrica da responsabilidade da gerontóloga Ana Luísa Rodrigues. Envelhecer Consciente, à segunda-feira depois das 10, na Telefonia do Alentejo. Assim é. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Crisália. Bom dia, estimados ouvintes. Agora mais de 15 em 15 dias, porque assim convém. É, porque assim é necessário, não é? Também há outras tarefas a fazer e a cumprir, não é? Crisália, estamos em outubro, não é? O mês de outubro. É verdade, já vamos a quase a meio do mês de outubro. Mês de cor-de-rosa, mês é um de coração. Mês. Arranjam tanta coisa para o mês de outubro, porque será? Deve ser um mês... É o início do outono também. É capaz. E olha, Crisália, talvez tenha sido por isso que foi criado já há uns bons aninhos o Dia Internacional do Idoso, que é comemorado ao dia 1 de outubro. E fazem-se muitas festas durante todo o mês, diversas iniciativas para os idosos de... do país e, nomeadamente, podemos falar aqui do nosso concelho e da nossa região. E talvez seja exatamente por o início do outono, não é? Que o começam outono, as folhas a cair. Exatamente, e tem uma determinada simbologia com esta faixa etária ou com a velhice, não é? As pessoas não se podem esquecer é que ainda há o inverno. Portanto, o outono é o início da segunda metade de vida, não é? Vá e lá. A terceira idade, porque agora já há a quarta idade. Já há a quarta idade e por este caminho vamos para a quinta, não é? Então os carros também não têm já a sexta velocidade. É verdade, Crisália. Antigamente era a quarta. E cada vez são melhores, não é? Vêm mais equipados, vêm com outro software. Portanto, e o ser humano... também é assim, é uma coisa que se ouve muito dizer, é que as crianças de hoje não têm nada a ver com as crianças do antigamente, não é? Já nascem com o telemóvel na mão. Já vêm com ali um software todo caprichado. E pois é, então, outubro é o mês dos maiores de 65 anos. Não só por já ter-se comemorado, e todos os anos se comemora o dia 1 de outubro, o Dia Internacional do Idoso, mas também no próximo dia 28 de outubro comemora-se o Dia Mundial da Terceira Idade. Duas datas para o mês de outubro, não é? Relacionadas com os maiores de 65 anos. Precisamos de mais ações e menos celebrações. Exatamente. E porque até a palavra comemorar e celebrar provoca-me no meu pensar, não é? Algo contraditório. Porquê? Porque aquilo que se observa diariamente, comemorar o quê? Se nós não trabalhamos nas nossas ações diárias para que a velhice seja uma fase da vida bonita, porque o outono tem os seus encantos, não é? Uhum. E, portanto, todas as conquistas e transformações nas diversas esferas, não é? Têm aspectos positivos e têm aspectos que são menos positivos. E no que toca à velhice, torna-se de veras importante recuperar a imagem positiva desta fase da vida. Não nos podemos esquecer que no antigamente, no outrora, não é? As pessoas mais velhas eram o pilar basilar da família. Era ali que se buscava a transmissão de valores e de sabedoria, não é? Ainda existe isso naquelas sociedades menos evoluídas. África... Ou, Crisália, ou mais evoluídas. Pois. Isto hoje em dia não se consegue perceber bem se ganhamos ou perdemos. Pois. Não é? Com o avançar tecnológico. Mas é importante reter uma coisa. Que um povo tem que ter uma identidade. E essa identidade é transmitida pelas pessoas mais velhas, não é? As histórias, o passado, como chegámos ali, a história daquela família, não é? E que era transmitido geração a geração, e hoje, felizmente, temos já livros e documentos e até coisas em digital que podemos acompanhar. Podemos acompanhar, mas falta aquela parte que nos diferencia... que é o ser humano, que é o que é as emoções, é os afetos. Exatamente. É o contacto, é o sentimento de pertença, não é? E, portanto, hoje em dia, com isto tudo, o conceito familiar, que estava assente na parte patriarcal, não é? Já não é o conceito tradicional que vigora, não é? Hoje em dia há uma série de formas de família. As monoparentais, as multiparentais, não é? Portanto, os meus, os teus e os nossos. Exatamente, portanto, há uma... Convém também aqui às vezes falar, porque podem não saber o que são famílias monoparentais. As famílias monoparentais são aquelas em que uma mãe vive com o filho ou os filhos, ou o pai vive com o filho ou os filhos, porque os pais cada vez mais têm tido um papel mais ativo na educação das crianças, não é? E procurarem entender-se, porque muitas dessas vezes exato. Sacrificarem-se pelos filhos, pelo menos na educação, desde que haja um divórcio, uma separação. Procurarem entender-se para a educação. Ok, Isália, não bem o sacrificar, porque se eles trabalharem em conjunto para o bem dos seus filhos, não é um sacrifício, porque quando nós trabalhamos para o bem dos outros, não é? Até descobrimos que recebemos mais em troca do que aquilo que efetivamente damos, não é? Mas o que nós sentimos na sociedade hoje em dia é que as pessoas ficam odiadas. Os filhos são usados como uma arma, não é? De arremesso, não é? Não se separam as águas. Este conceito de família está sujeito a alterações, a mudanças, e isto tem um próprio impacto na dinâmica familiar. Não só do casal que tem as suas desavenças e do assunto que falámos ainda agora, mas também mesmo naqueles casais que são funcionais, mas que por coisas da vida não podem, porque hoje em dia já não podemos pensar no trabalho à porta de casa dos pais, nem de viver ao lado dos pais, não é? Hoje em dia o mundo é global, nós somos seres globais, portanto... Todas estas alterações trazem a própria mudança, não é? Que tem sido muito rápida. Exato, a própria transformação nesta dinâmica de cada família. E a esta conjuntura acresce o quê? Acresce que a velhice, o velho, a velha, o idoso, a idosa, não é? Até mesmo... Até se usa o sénior agora, os menos jovens, para não ferir tanta suscetibilidade. Exatamente. E até mesmo a palavra envelhecimento, Crisália. O envelhecimento, a partir do momento em que somos concebidos, até ao momento em que morremos, estamos num constante envelhecimento. Mas a própria palavra envelhecimento, não é? E estas que referi, são interpretadas de forma quê? Preconceituosa. E o preconceito traz a discriminação. E isto tudo o que é que leva? Leva a um isolamento das pessoas mais velhas, a uma exclusão da vida ativa, da sociedade, não é? E então, esta percepção da velhice que se tem atualmente é uma percepção de quê? De decadência, de doença, não é? E estão sempre a relembrar-nos que é um peso social. Portanto, esquecem-se que... Nós hoje estamos como estamos porque alguém cuidou de nós em bebés e por aí afora até termos a nossa independência, contribuiu para o sistema para nós termos educação, para nós termos chegarmos onde chegamos. Fazendo sempre o melhor que sabia, porque exatamente. Por vezes nós não aceitamos determinadas coisas. E há sempre a revolta na adolescência. Exato, Crisália. Mas os pais procuram fazer... Ou deveriam procurar fazer sempre o melhor que sabem? E no fundo eles fazem. Muitas vezes não têm o conhecimento para fazer as coisas de outra forma. E também a forma como gerem os problemas que vão surgindo e todas essas situações, como não existe, ninguém os ensinou, não há um livro, não há um manual, não é? As pessoas dão o seu melhor. É? E também é muito bom para aquelas pessoas que crescem e que sentem-se feridas pela forma de educar dos seus pais, que consigam fazer diferente, fazer a diferença. Exatamente, e perceber que provavelmente os pais não tinham outras ferramentas para o fazer. E o perdoar, né? O perdoar, o colocar-se na pele deles, o perceber ou tentar perceber as coisas, faz bem, né? Porque muitas vezes criam-se barreiras exatamente por não haver comunicação, por a pessoa não achar que está no seu direito e que tem a sua razão e não querer ver o outro lado, né? E se nós meditarmos um pouco e procurarmos diariamente ou com frequência saber o porquê, analisar essas mágoas, esses traumas, chegamos a conclusões, se estivermos atentos ao dia-a-dia, que quais foram esses motivos, e então é mais fácil perdoar. É mais fácil perdoar, Crisália, e também é mais fácil o quê? É mais fácil nós nos transformarmos em pessoas melhores, porque se percebermos o porquê das atitudes e perceber que não se deve fazer daquela forma, interiorizamos isso e podemos dar uma educação e uma forma de estar melhor aos nossos filhos. Não é? Agora, se nos fecharmos na nossa bolha, não é? Se estivermos sempre a apontar o dedo aos outros com três apontados para nós, não é? Nós não conseguimos crescer, não conseguimos aprender, não é? E portanto, esta percepção da velhice como decadente, não é? Como decadência, como doença, como o tal peso social, tem muito a ver com a mentalidade que temos hoje em dia, não é? Isto foi criado porque outrora não havia esta forma de pensar coletivo, não é? As pessoas eram, de certa forma, tinham a sua importância e eram as pessoas de mais importância no meio. Eram aquelas que retinham o saber, não é? Eram aquelas que davam os conselhos. E, portanto, a sociedade, com esta mentalidade que está a criar, não é? Quanto mais forte esta mentalidade ficar, o que é que vai acontecer? Vai estar, que é um bocadinho aquilo que já se vê, a condenar as pessoas idosas, não é? Ao isolamento e à exclusão, e assim também estão a comprometer as gerações futuras de pessoas idosas, não é? E o mais caricato é que, partindo do princípio que a probabilidade das gerações mais novas continuarem a envelhecer é grande, não é? Dificilmente se vão livrar daquilo que estão a semear hoje em dia. Portanto, elas vão chegar a essa fase. E nessa fase vão sentir. E nessa fase, o ser humano, não é? já não tem a garra, já não tem a força, já sente a tal vulnerabilidade e a tal fragilidade do peso dos anos, das consequências desta mentalidade e da sociedade que se foca neles como o tal peso, não é? E então a pessoa aí assim vai-se aperceber. E o que é que era bom? Era que a pessoa se apercebesse o quanto antes e começássemos todos a construir uma sociedade diferente, não é? E, portanto, isto só é possível com uma frase muito bonita que circula nas redes e que as pessoas muitas vezes partilham, mas que nós precisamos de pensar sobre isso, que é o quê? É que respeitar os idosos é respeitar a velhice. Porque se formos num transporte público, e em qualquer situação, nós vemos muitas das vezes jovens sentados e está uma pessoa idosa, uma pessoa com mais deficiência em se locomover e os mais novos estão agarrados ao telemóvel e é indiferente a presença daquela pessoa ali para lhes ceder o lugar ou auxiliar a atravessar a rua, qualquer coisa. Não só os jovens, mas também outras pessoas já, né? Há muito egoísmo, muito individualismo na nossa sociedade. E quanto maiores forem as sociedades, piores. É importante, logo de pequenino, começar-se a incutir esses valores. Nós não podemos criticar a 100% estas pessoas, não é? Porquê? Porque elas, desde pequeninas, que não têm Após o 25 de Abril houve mais liberdade e não se explicou aos menos aos jovens, a partir daí, determinadas características e... Oh, Crisela, porque liberdade não é fazer tudo o que nós queremos, não é? Pois não. A nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. E, portanto, isto é que as crianças têm que perceber. E nós, ao diminuirmos também a natalidade, não é? Os pais, ao ficarem com uma, ao terem uma na descendência apenas um filho, não é? Dão-lhes mimos demasiados, não partilham com os irmãos determinadas coisas. Há valores que não são trabalhados. E os pais têm que ter esse tal cuidado de os colocar perante as situações, não é? E trabalhar. Porquê? Porque a criança, até uma determinada idade, sente-se o reizinho, não é? E então, nós não podemos, não tem a ver com permitir. Quer dizer, as nossas ações acabam por permitir que a criança não ultrapasse essa fase e perceba que existam os outros, não é? E nós, ao continuarmos a ter as mesmas atitudes, vamos, de certa forma, estruturar aquela criança para quê? Para ela achar que é só ela e mais ninguém, não é? E é nestas situações que nós temos de ter estes cuidados. Porque o mimo faz bem. Agora, nós temos que mimar com responsabilidade. E falar com as crianças. Falar com... É muito importante. Colocá-las em contacto. Por exemplo, elas perceberem que os avós dão os... Costuma-se dizer que os avós tragam os netinhos, não é? É uma frase que se ouve. Exatamente, é uma característica deles, não é? Porque nós, quando nos lembramos dos nossos avós, provavelmente a maioria das pessoas tem boas recordações dos avós. Faz os docinhos que nós gostamos, leva-nos a passear ou a brincar, ou dá-nos aquilo que nós... A atenção que os pais não têm, porque estão a trabalhar, não é? A atenção. E então... É preciso também perceberem que os avós não estão ali para tudo, não é? Os avós também têm uma componente fundamental no educar, não é? E, portanto, todas estas situações e todas as outras situações que nem nos apercebemos, mas que contribuem para isto, por exemplo, Crisália, uma das coisas que se ouve muito é mesmo através da comunicação social. Porquê é que a comunicação social não diz um homem de 78 anos, por exemplo? É um idoso, o idoso. Portanto, ao estarem... A discriminar. Como um padre. Um padre era um homem. Exato. Há certas coisas... Devemos ter esse cuidado. Mas para as manchetes venderem, para cativar a atenção das pessoas... Usam-se estas artimanhas, não é? Ainda bem que não são todos os meios de comunicação social. Exato, mas aqueles que gostam de ter muita, não é, visualização, usam, mas o que é certo é que isso chama a atenção de muitas pessoas e isso acaba por incutir-se no interior das pessoas. E as pessoas acabam por essas notícias que vão ouvindo, de quê? De catalogar, não é? E então vai-se criando o tal preconceito contra a velhice, contra o idoso, não é? Por exemplo, a Crisália vê muitas vezes na comunicação e a ideia que lhe fica é que, por exemplo, todos os acidentes de trator são idosos, não é? E isso não corresponde à verdade, mas vende a manchete. E ainda esta semana que passou, uma das manchetes era... A mulher tenta matar idoso com uma machadada. Qualquer coisa assim, não é? Quer dizer, é um casal. É um casal. Mas a manchete foi vendida assim, não é? E, portanto, isto tudo contribui e é preciso ter cuidado ao lidar com determinados temas, que é o tal de estarmos a semear hoje o que vamos escolher depois. As pessoas, no interesse económico, não é, vão produzindo conteúdo que vai fixando na forma de pensar das pessoas e que, de uma forma errada, depois generalizam para o conjunto. E isto é muito perigoso, trabalhar esta área. E as pessoas também deviam de escolher os programas que veem, especialmente na televisão. Ou mesmo na rádio também, os que ouvem. Programas positivos. Por exemplo, o Canal 2 tem programas belíssimos que a maior parte das pessoas não vê. E são programas muito bons. E preferem ver só as telenovelas com aqueles crimes todos e aquelas desgraças todas, que é o que está no prime time, que não tem outros canais do cabo e que só tem os canais de TDT. Só vai ver as telenovelas e... Mas tem a opção do segundo canal. Exatamente, tem a opção do segundo canal e da memória, não é? Também tem programas belíssimos. Em relação às tais novelas ali da tarde que existem, ou aos programas em que exploram a vida das pessoas, quer dizer, mas é só o lado negativo, não é? Eles tentam ir buscar a força, não é, da pessoa, o lado positivo que a pessoa teve, mas estão ali a debater N tempo a desgraça. A desgraça, para depois ali num bocadinho, para arrematar o programa, até como é que deu a volta a isto, não é? E, portanto, aquela mensagem que devia ser, que se devia trabalhar e, de certa forma, levar ferramentas que outras pessoas usaram e que podem ser úteis, que era o tal saber, não é? O saber é que é importante. E isto não passa. É só contar, as pessoas vão para as televisões, para aparecer na televisão, Não só para ganhar prémios, mas a maior parte para contar a sua história de vida. Começou-se a fazer este tipo de programa e tem-se explorado muito as emoções, as pessoas vão para ali chorar e contar a sua história de vida. Exato. E isso, quer se queira, quer não, Crisália, é muito pesado. Quem tiver a assistir, quem tiver os seus próprios problemas, é pesado. Uma pessoa, aquilo gasta a energia da pessoa. De quem está a assistir, de quem está a fazer o programa e de quem está a assistir. Isso. Portanto, nós devemos procurar programas mais leves, programas que nos façam sentir bem, se por acaso não agrada. E o conhecimento, Crisália, os programas, de certa forma, o conhecimento é uma ferramenta muito grande, até na forma de quê? De prevenir a demência, de prevenir, portanto, de trabalhar a memória, não é? Lendo, faz muito bem ler. Aqueles que ainda não sabem ler podem aprender, que ensinam idosos a ler, os já reformados, podem aprender a ler. Crisália, as próprias pessoas, por exemplo, imagine uma junta de freguesia, não é? Se as pessoas não se aproximarem da junta de freguesia e falarem com o seu presidente da junta de freguesia e dizer assim... Há bibliotecas na maior parte delas. Nós temos estas carências... Será possível arranjarem-nos um professor para nós aprendermos a ler? Não é? As pessoas também têm que se movimentar, a sociedade civil tem que se movimentar na busca também de coisas boas para si. Olha, é? Também está um programa da sociedade civil no canal 2 que elucida muita coisa. Exato. Em vez de estarem a ver as novelasitas e aqueles programas ali à meia da tarde. E nós aqui com o programa do Aires de Carvalho, Por um Mundo Melhor, sai ao sábado à tarde e tem repetição quarta-feira à noite, passa despercebido para a maior parte dos nossos ouvintes, porque gostam de ouvir os discos pedidos e há programas com assuntos muito sérios e pertinentes que é bom que ouçam. Porque o conhecimento traz o saber. E a pessoa, quanto mais conhecimento tiver, mais saber tiver, melhor está preparada para enfrentar o que quer que seja que venha pela frente, não é? Eu tenho consciência que há muitas pessoas que gostam de ouvir estes espaços aqui, estas nossas rubricas das manhãs da telefonia. Mas há outros. Ah, aquilo é conversa. Eu quero é música. E música daquela que não nos diz nada. Okay, denominada música pimba. E um bocadinho aquilo que falamos aqui... Também tem a ver com o quê? Com isto, com as pessoas mobilizarem-se. Não podem estar à espera que sejam os outros a fazer por elas, não é? Nada é dado de forma gratuita. Se alguém quiser dar alguma coisa de forma gratuita... Aceitamos. Tem alguma coisa por trás, Crisália? Como, por exemplo, os aparelhinhos auditivos, não é? Que com isto enganam tantos idosos, não é? Uhum. Não há nada gratuito. É preciso ter atenção a estas situações. É preciso ter atenção a muitas coisas que se passam que têm algo por trás que de nada tem benéfico para esta população. Era para ser um programa mais leve, mais rápido, por causa do horário. Veja lá se ainda está dentro do seu horário. E então, Crisália, o que é que nós temos que semear hoje? É o tal o respeitar os idosos, respeitar a velhice e aquilo que estamos a fazer. Os nossos atos têm que ser aquilo que nós queremos, não é? O respeito. Portanto, nós temos que mostrar o respeito. Não é só o dizer, é o mostrar, não é? E isto também tem... é possível através de quê? Da importância das gerações mais novas incluírem as gerações mais velhas no seu projeto de vida. Quando um casal se casa, de certa forma deve criar no seu projeto de vida não só a sua descendência, mas de certa forma incluir os seus pais, a sua família, neste novo projeto. E como? Através da criação de rotinas, da celebração de datas, mantendo o contacto, pedindo conselhos, opiniões. Porque assim, nós podemos pedir o conselho, podemos pedir uma opinião. Não significa que a sigamos, não é? Porque depois temos que analisar se esse conselho, se essa opinião é bom para nós. Mas o simples facto de nós pedirmos o conselho, pedirmos a opinião aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos familiares, trabalhamos para um sentimento de pertença, não é? De preocupação, de interesse. E, portanto, resolver o problema também passa pela reestruturação dos moldes existentes e pelo campo financeiro, não haja dúvida. E neste ponto, sociedade civil e sistema político, em conjunto, trabalhar medidas baseadas em prevenção e promoção de uma terceira idade bem-sucedida e ativa. E o grande problema neste ponto é a falta de inclusão das pessoas na resolução, não é? É tudo muito numa esfera longe do comum das pessoas. E o que é que isto se traduz? Traduz-se que quando estas medidas chegam, é como uma imposição. E o que é que a imposição leva? A imposição acaba por conduzir a uma resistência à mudança. As medidas até podem ser boas, mas como as pessoas não foram chamadas, não foram incluídas na resolução destas problemáticas, sentem aquilo como uma afronta, como uma imposição, algo que se está a impor. Há sempre uma resistência à mudança. Exato. A zona de conforto é muito melhor. Ok, Sala, mas se as pessoas estiverem envolvidas neste projeto, à medida que o projeto vai avançando, as pessoas vão interiorizando e vão compreender a importância de... Mas para isto é necessário nós também termos um líder, não é? E, portanto, há algo, não é? Ou, no entanto, algo que diz respeito unicamente a cada ser humano. E este aqui é o cerne da questão. Este é o grande problema desta equação toda, que reside no campo afetivo. E esse, Crisalias, é gratuito. O campo afetivo é gratuito. O que torna incompreensível que esteja tanto em falta. Porque se a Crisália falar com as pessoas de idade, a elas já não lhes interessa um par de sapatos, um par de calças, um perfume, uma pulseira, um anel. As pessoas já só querem é que as visitem, é que perguntem se elas estão bem. Que as ouçam. Exatamente. Né? Elas só precisam que as pessoas se preocupem verdadeiramente com elas. Elas não querem bens materiais, querem bens afetivos. E estes são gratuitos. E se nós formos a ver, é aquilo que mais faz falta hoje em dia. Uma pessoa amadurecida pensa assim, já não liga aos bens materiais, vai pensando já noutras coisas. Exatamente, Crisália. E então, para terminar a rúbrica, não é? O ser humano necessita de afeto, necessita de pertença. E estas são necessidades básicas à sua sobrevivência. Não nos podemos esquecer disto. E é isto que nós temos que cultivar. E esta sementinha que deitamos à terra é uma sementinha que é gratuita, que parte de cada um de nós e da forma como nós queremos ser um dia retratados e vistos quando estivermos a passar por esta fase da velhice. E evoluirmos, porque a nossa vida é um caminho de evolução constante, não é? Temos de saber o porquê de cá estarmos e a razão por que cá estamos. Correto. Ficamos assim? Ficamos com a conversa aqui. Até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias. Muito obrigada, Ana Luísa. Eu é que tudo agradeço. Bom. Obrigada. Envelhecer consciente.